poeira, o vento levanta a poeira de quem baila a noite inteira, cantando lindos inários. Mestre Irineu e o padre Sebastião, com suas palavras-chave, reine nossos corações. Segunda-feira, eu levanto encorajado, fui testado e provado nas minhas convicções. De fé que me orienta, determina a minha vida, recebi as minhas ordens, então tendo obedecido. Que me orienta, determina a minha vida, recebi as minhas ordens, então tendo obedecido. Graças a Deus. Poeira, o vento levanta a poeira de quem baila a noite inteira, cantando lindos inários. Mestre Irineu e o padre Sebastião, com suas palavras-chave, reine nossos corações. Segunda-feira, eu levanto encorajado, fui testado e provado nas minhas convicções. De fé que me orienta, determina a minha vida, recebi as minhas ordens, então tendo obedecida. Grata da que me orienta, determina a minha vida, recebi as minhas ordens, então tendo obedecida. Graças a Deus, graças a Deus. Sou soldado do meu mestre, que de mim nunca se esquece e me dá a minha proteção. Graças a Deus, sou filho do meu padrinho, que nunca me deixa sozinho e me aponta a direção para seguir. Tô firmeza da lealdade, limpo e dentro da verdade, que me livra da ilusão. Que me ataca, é que nem uma jararaca, venenosa e perigosa, mas nessa não caio não. Que me ataca, é que nem uma jararaca, venenosa e perigosa, mas nessa não caio não. Grata da Deus, sou soldado do meu mestre, que de mim nunca esquece, me dá minha proteção. Graças a Deus, sou filho do meu padrinho, eu nunca me deixa sozinho e me aponta a direção para eu seguir. Com firme da lealdade, limpo e dentro da verdade, quem me tira da ilusão.